aqui agora. Se estava desanimado, anime-se, chegou sua hora de lutar e conquistar em nome de Jesus. Se estava no fundo das trevas, agora vejo uma luz, claridão de glória. Pras trevas não voltarei jamais, desde que conheci a Cristo foi somente paz. Já disse treva jamais, agora meu lema é lutar e vencer. Buscar em Cristo poder, mas eu nunca vou me esquecer de você. Entregue se a Cristo, irá vencer, e irá vencer. Vou conquistar, louvar a Deus de todas as nações. Vou derrubando o muro, abrindo portas de prisões. Capacidade para isso temos, conheço um pouco mais. Vejo um exemplo transparente e também muito eficaz de quando Jesus estava na cruz derrotando a Satanás. Entregou sua própria vida pelo mundo, pela paz. Mas quem te liga no caminho é Jesus. Mas quem te liga no caminho é Jesus. Mas quem te liga no caminho é Jesus. Mas quem te liga no caminho é Jesus. Mas quem te liga no caminho é Jesus. Mas quem te liga no caminho é Jesus. Mas quem te liga no caminho é Jesus. Sei que o mundo já está maligno no poder de Satanás. Sei que com ele não há vida, sim a morte jamais faz. Só tretas rivais com inimigos no poder, querendo atrasar seu lado, querendo te corromper. Mas aí, irmão, me diz qual é a sua. Se está andando com Deus ou se desceu a sepultura. Ou seja um morto vivo, saia das trevas, ande na luz. Não se proste ao inimigo, sim a Deus, sim a Jesus. O qual me livrou do mundo das drogas, do mundo do crime e da vida louca onde o mal se define. Em nome de Jesus, ensine seu povo a trabalhar, a conquistar e o principal a te louvar. E aí as coisas na certeza mudaram para melhor. Satanás que te assolava, felizmente virou pó. Felizmente virou pó. E ele não terá mais poder contra a sua vida, porque ele entrou em Jesus Cristo a saída. Em Jesus Cristo a saída. Siga o exemplo de Jesus. Tem que ser firme, tem que ser forte. Ser um bom guerreiro para combater a morte. Tem que ser firme, tem que ser forte. Ser um bom guerreiro para combater a morte. Tem que ser firme, tem que ser forte. Ser um bom guerreiro. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ali então se cumpriu a profecia.